Então, gente, mudou um negocinho no formato do Tanaka. A gente sempre tá mudando, né? Como a gente falou, a gente falando na leitura de mesa, inclusive, eu acho. A gente tá sempre tentando melhorar e tal. E a gente não vai ter mais podcast 0.5, que a gente teve 7, teve 7.5, 8, 8.5. Os 0.5 vão virar programa cheio agora. O que que vai mudar? Nada, absolutamente nada. Vai continuar a mesma coisa, um podcast vai ter leitura de e-mails, outro não. Os com leitura de e-mails vão sair com um dia terminado em 5, os que não tem leitura de e-mails vão sair nos dias 10, 20, 30, vai ter tudo igual. A única coisa que vai mudar mesmo vai ser que todos os números do podcast vão ser alterados. Então, se a gente falar na leitura de e-mails, tipo, aqui esse é o programa 8.5, ignorem, que não é o programa 8.5 no caso, né? Essa leitura de e-mails foi gravada antes. Mas é só isso. É só isso mesmo. E para lembrar para vocês, a gente tá no iTunes. A gente recebe e-mail através do tanakacenter@gmail.com. Assinem o feed, inclusive, para acompanharem os nossos podcasts. E é isso. E agora fiquem com a leitura de e-mails. Só que a leitura de e-mails, como disse, foi gravada antes da gente fazer essa mudança. Bem-vindo ao Tanaka Sentai. Processando dados. Acessando e-mails. Iniciando leitura. E por fim, como a gente falou que ia fazer, a gente vai ler os e-mails do 1, porque a gente tentou fazer uma leitura de e-mails lá na época que a gente começou, o Tanaka Sentai, né? E não deu muito certo, né, Bonkowski? Não, nós somos muito pretensiosos em querer fazer toda semana via Hangout no YouTube. E com convidado ouvinte, com fanart, com comentário sobre o podcast, enfim, não deu muito certo. E os vídeos não existem mais, então a gente vai regravar desde o 1, vai reler os e-mails. Daqui duas ou três leituras de e-mail no máximo, a gente tá com todos os e-mails hoje em dia. Mandem, podem mandar e-mails do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 também, sem problema. Melhor, a gente vai gostar bastante. Só avisando que nesse aqui a gente vai ler do Tanaka Sentai 1 ao 3, que é pra não deixar muito longo a leitura de e-mails. E mandem e-mails para tanakacentai@gmail.com. É isso. Podem mandar do 7, do 5, do 6, do 7.5, 8, 8.5, do 9, que não vai ter lançado ainda, mas se tu for um viajante do tempo que nem o Satoru, tu pode mandar. O primeiro e-mail aqui do Tanaka Sentai 1 sobre Satoshi Kon é do Felipe Eloy, que tem 603 anos de idade, é da Ilha do Dragão e a ocupação dele é desenhista do Tanaka e escroto. Eu não sei se ele tem 603 anos ou se ele é da Ilha do Dragão, mas ele é um desenhista pro Tanaka. E ele é escroto, isso eu tenho certeza. Bem escroto. Quem não sabe, o Felipe, ele que fez a arte do Tanaka, a arte de perfil do Tanaka, a arte de 500 curtir, a arte da capa do feed. Ele fez tudo, basicamente. Ele redesenhou o logo do Tanaka, que em breve vai ser trocado. E ele diz: fiz um fanart lindo pra vocês. E a fanart vai estar aí na descrição do post. Aí no post, no caso. Segundo e-mail relativo ao primeiro podcast, o do Satoshi Kon, é o e-mail da Kal-El Silva, ou Kal-El Silva, ou talvez seja o Superman, nunca saberemos. Eu acredito que é o Superman com 25 anos. 25 anos ele ainda não era o Superman, olha só. Ou ele era o Superman. Mas eu acho que o Superman não é estudante de biologia, isso é um problema. Se no Batman vs Superman eles trocam e-mails, então possivelmente pode ser ele aqui. A Kal-El tem 25 anos, é estudante de biologia e mora em Lins, São Paulo. E no e-mail ela elogia a qualidade do podcast pro nosso nível. Porque nós somos amadores, éramos, né? Tipo, o primeiro podcast, ninguém sabia nada disso. Ainda somos, né? Ainda somos, mas melhoramos um pouquinho em relação àquela época. Ela disse que alguns microfones deixaram a desejar, mas isso é culpa do Padilha, ele já resolveu isso, então estamos melhorando, progredindo. Só falta tu comprar uma placa de som pro teu LX3000 funcionar, né? Com o tempo, com o tempo. Ela deixa duas perguntas. A primeira é se a gente tem algum link pra carta de despedida do Con, e nós anexamos no post do primeiro Tanaka Sentai o link pra você ler a carta se tiver interesse. Isso, a gente anexa aqui também, nesse. Caso alguém também tenha curiosidade e tenha preguiça de procurar o primeiro podcast, vai estar nesse aqui também. Mas ouça o primeiro podcast, muito bom, um dos melhores que a gente gravou. Sim, motivo de orgulho. E o segundo é uma pergunta relativa a um acontecimento no anime do Paranoia Init, que a gente comenta que o Shonenbet não mostra o rosto na série, e num episódio em específico aparece o rosto rosto dele e ele se parece com o Shonen Bet falso. Daí ela fala de uma possível relação de que, já que o Shonen Bet se transforma de acordo com o imaginário coletivo, nós tínhamos a ideia de que ele era o falso Shonen Bet e por isso ele aparece com aquele rosto. Não consigo, assim, não consigo engolir isso, até porque, tipo, o falso Shonen Bet era falso, sabe? A gente já sabia que ele era falso. Eu entendo que se ele queria mostrar uma expressão do Shonen Bet, o rosto que ele tinha que usar era o do falso Shonen Bet. Só que mostrar uma expressão do Shonen Bet eu ainda acho estranho. Eles queriam ligar muito com todo o tom de comédia do episódio, daí acabou saindo aquilo, mas causa essa estranheza mesmo. A estranheza continua. Incompreensível que eles, se fosse pra mostrar um rosto, eles usem o do falso Shonen Bet. Sim, é compreensível. O João Vitor Alves, o João, que ainda deve participar de um podcast com a gente, ele comentou: aê, carai, não tem noção de quantos milênios eu esperei pra ouvir essa delícia. Cara, a gente demorou pra caralho pra lançar o Taraka Sentai 1. É interessante a gente ler esse comentário pra gente ver que a gente demorou um monte pra recomeçar o podcast, né? Uma curiosidade que agora, dia 1º de abril, fez um ano que a gente lançou o cast do Satoshi Kon. Sério? Sério, cara. Cara, a gente enrola muito. Puta que pariu. Seguindo a lista, o 326666 comenta: que lixo. Ok, belo comentário. Guilherme de Oliveira C. Osb, enquanto o João era o 326.666 era o Batman, esse cara é o Superman porque ele comenta simplesmente foda. É a dualidade aí na área de comentários do Tanaka Sentai, né? Agora partindo pro segundo podcast já, né? Que foi sobre o Hiroyuki Maishi, diretor de Kill la Kill, Gurren Lagann, Paint Stalking e outros. O Jonathan Ferreira, ele não especificou nada, idade, coisa do tipo, mas ele deixou um comentário falando que, como um todo, ficou bem interessante, com muitas informações, e que o maior problema foi que em alguns momentos o áudio quase some e em outros ele fica estourado, mas são poucos. De fato, a gente tava aprendendo a mexer com edição, e hoje em dia a gente tem conhecimento de ferramentas que nivelam o áudio pra não dar mais tipo de problema, mas era muito daquilo de amadorismo e microfone ruim na época. Se bem que hoje ainda é um pouco ruim, mas tá um pouco melhor também. É, o microfone da maioria da galera melhorou, né? E principalmente a questão que tu sempre comenta comigo, que tu aprendeu coisa pra caralho, né? De edição, assim. Sim, sim. Tem uma grande diferença. E agora eu também tô bem chato. Qualquer barulhinho que eu tô escutando, eu tô querendo bater em alguém que tá gravando agora. Então relaxa. Eu vou fazer o máximo pra gente não ter mais esse problema. O Dinossauro Saiyajin, com o melhor nick, comenta: garra dinossauro. Excelente. Excelente comentário. Pra quem não entendeu, veja a primeira abertura de Naruto dos Estados Unidos. O Jonathan Ferreira, ele mandou um e-mail e comentou. Ótimo. E comentou no site, no caso. Ele disse que, se for pra tentar falar de todas as referências que o Imaishi traz nas suas obras, a gente vai ficar louco e entrar em êxtase. É interessante porque a gente tá gravando enquanto o Imaishi tá lançando o Ultimate Patrol Luluco, né? E no primeiro episódio de Lulu, que foi o único que teve até agora nessa gravação, né? Cara, quanta referência tem naquele negócio, né, bicho? Quanta referência. Sensacional, inclusive. Assistam o Ultimate Patrol Lulu. Futuramente, talvez a gente fale de Luluco, provavelmente, aqui. Nesse segmento do 0.5, provavelmente. O Dedex comenta: Kitan. Ok, Kitan. Acho que ele quer dizer que é o personagem favorito dele, porque a gente chegou a discutir isso no meio do cast. Sim, eu acho engraçado que as pessoas comentam: Kitan. Dando seguimento, o Lauro Campos diz que Tengen Toppa é melhor que Kill la Kill. Eu gosto mais de Tengen Toppa, mas eu discordo dele. Eu acho que eu gosto mais de Tengen Toppa também, mas eu discordo dele também. Eu acho questionável, na verdade, acho questionável. E rolou até umas respostas, né? Eu respondi que Kill la Kill era melhor que Tengen Toppa, e aí um cara respondeu embaixo que Paint Stalking melhor que os dois. Que é inusitado, né? Mas valeu pela zoeira. E passando pro Tanaka Sentai 3, franquia de Madoka, não sobre o anime de Madoka. Então assistam, porque poucas pessoas falam sobre a franquia de Madoka. O Kaiman, que descobrimos através do nosso amigo Eugênio, que era uma referência a Dororedoro, diz que a desconstrução de Madoka fica bem nítida, principalmente e por causa do clima dark da série. E realmente, a construção de Madoka é bem nítida. A gente chega na conclusão de que ela existe no podcast, podcast, né, de que ela realmente é factual. Só que a gente gosta de deixar bem claro que o anime não é só isso. Que o anime tem muito mais coisa. O João Vitor Alves, o João novamente, dessa vez ele comenta que era o bolo. Daí parece o Tim Maia. A gente fala que parece o Tim Maia e ele reclama, né? Fica comendo bolo o dia inteiro, esse filho da puta. É isso, gente. Próximo é Tanaka Sentai 5, Tanaka Sentai 7, porque o 6 não tenho o que ler. E outros e-mails que vierem, mandem e-mails. E fiquem com o podcast. Processamento de dados finalizado. Enquanto isso, em Caçapava. Hoje, no nosso segundo programa dos casts menores, dos casts secundários, dá pra gente chamar assim, né? A gente vai falar da modinha dessa temporada de inverno de 2016, que foi o Pokudake ga Inaimachi, o anime de mistério da A1 Pictures, que parecia muito legal, com visual muito massa, e todo mundo curtiu o primeiro episódio, e aí foi o que foi. Basicamente isso, a gente vai falar dele agora. Pra facilitar, Erased, pronto. Ou se quiser a versão pseudo, a cidade onde apenas eu... A cidade eu... só eu mesmo. Isso, exatamente. Pseudo é legal, mas fala Erased que é mais fácil. Esse anime, ele chamou muita atenção antes de lançar, né? Assim, eu, pro pessoal que tá ouvindo aí, eu fiz umas primeiras impressões do primeiro episódio, e inclusive vai estar linkado aí, então leiam, apesar de já ter passado muito tempo. Eu particularmente queria ver, porque, bom, achei o PV bem bonito, a música bem legal e tal. Também é a adaptação de um mangá que recebeu prêmios, então, assim... Tinha um certo hype quando você ia dar uma procurada sobre ele. Porque você vê, seinen, mistério, ganhou prêmios, legal. Aí você vai pro staff. A staff já não é tão animadora, mas eu acho que isso foi o que fez ela surpreender, né? Porque o estúdio é o A1 Pictures. Que... É, o A1 Pictures tem aquelas quedas, né? Então, é um estúdio muito inconstante, né? Eles fizeram coisas legais... como Kimi no Uso, mas também coisas como... Fizeram Master e Kuo. Isso, exatamente, né? O Gnosage é da A1, não, né? É da A1. É um bom que eles... Inclusive, o diretor de Gnosage, que é o Tomohiko Ito, ele que ia dirigir, ou dirigiu o Bokumachi, né? Sim. Então, é diretor de Sword Art Online e tal, né? Aí as pessoas já ficam meio, tá, isso não vamos esperar tanto assim. Pelo menos foi assim que eu esperei. Mas o cara fez Gnosage também, né? Então ele tem mérito. Apesar de que Gnosage, o mérito é mais da Arakawa do que dele. É mais da Arakawa. O mangá deve ser melhor. Eu nem li o mangá, mas tô falando dessa. Deve ser. Não, só pra falar do Gnosage, como ele tem uma proposta e um roteiro muito mais simples... Basicamente, você tem que colorir, botar vozes e movimentação dos personagens que você já tem um anime. E mérito de direção é basicamente nulo nisso, né? Sim, inclusive, esse diretor, ele era muito conhecido por ele ser muito fiel às obras. O Gnosage, ele se caracteriza bem por isso. Por isso que o primeiro episódio do Bokumachi, ele foi tão surpreendente, né? Porque ele consegue enxugar bastante coisa ali num episódio, né? Consegue dar uma pegada mais original dele, da direção dele mesmo. Primeiro episódio é sensacional, né, cara? Primeiro episódio ali, 9, 9,5 de 10, sim. Fácil. Sim, é um episódio excelente, né? Infelizmente, isso não foi constante, né? Essa grandiosidade que ele conseguiu na originalidade dele. Eu acho que o primeiro episódio ele ganhou a galera, porque primeiro ele é muito fechado. Como ele começa e como ele termina, tudo se relaciona muito bem ali. Tudo se relaciona muito bem. Tipo, a questão dele ter poder de voltar ao passado se relaciona com o conflito dele, que se relaciona com a posição dele no mundo, tipo, o que, que ele faz da vida, como é que ele age. A voz dele é muito interessante, né? Essa voz cansada, essa voz mais arrastada, essa voz de uma pessoa que não tem determinação. Tudo nesse primeiro episódio é excelente, né? A direção... A vida da mãe, né? Tipo, que a mãe é um ponto... A mãe, pra mim, não sei pra vocês, é uma das melhores personagens do anime, assim. Ela é uma ótima personagem, mas é uma péssima mãe. Porque ela na mínima com o que o moleque faz, né? Como assim? Ah, eu acho que... Como? Não, cara. A mãe tem toda... reflete totalmente a temática de confiança. Eu diria que é o contrário, na verdade. Eu não acho ela uma... Pelo menos no anime, né? Eu não acho ela uma personagem tão boa. Porque eu acho que ela é muito over the top, assim. O quanto ela... Não, o quanto ela se esforça, eu não disse... o quanto ela acredita no filho, o quanto, sabe? Ela é muito, muito, muito, muito isso, sabe? No último episódio, por exemplo, a mãe descobrindo lá que o Satoru recobrou a memória, pareceu meio, ah, tá, beleza, só tão repetindo o que ela já é, né? Não, não pareceu mais uma pessoa e pareceu, sabe, uma personagem escritinha certinha e tal. É, eu não sei, eu gosto dela como da relação que ela tem. Mas depois a gente fala um pouco mais disso. Uhum. Mas voltando ao primeiro episódio, eu acho que o que fez todo mundo falar puta que pariu foi o final do episódio. Pra quem não leu a sinopse, se surpreendeu pra cacete, porque a sinopse ela dava o spoiler já que ele volta no... pra criança. Eu não tinha lido a sinopse. Eu li a sinopse, eu surpreendi bastante com o final do episódio, no caso. É porque então, porque são dois pontos. Primeiro, tinha pessoas que não esperavam que ele ia voltar no, assim, no passado logo de cara, que foi o que aconteceu. Ou, assim, voltar no pro passado, assim, no primeiro episódio. Tipo, eu esperava, eu já tinha lido um pouco do mangá antes, eu tinha lido, tipo, uns dois capítulos, três. E lá, eles demoram um pouco pra acontecer o assassinato da mãe, como foi no primeiro episódio. Então eu esperava que ia ser mais ou menos assim, mas não. Os caras, eles pegaram e aí foram até o final, sabe? Uhum. Então isso me surpreendeu bastante, sim. Tipo, e fez o cliffhanger, que funcionou pra cacete, e as pessoas continuaram assistindo por causa disso, né? É, geralmente o anime, ele traz... Ele tem um problema paralelo, ele joga um personagem completamente aleatório, que não tem nada com aquilo, pra resolver essa questão, né? O Bokutaki, ele... Tudo que ele se baseia é no personagem principal. Então, a única coisa que ele tem que fazer com que a gente se relacione é ele. E só isso. Não é mundo, não é... Tanto que o anime não precisa de contexto. Eu não preciso saber onde que está sendo, o que está acontecendo. Eu preciso saber só de quem é o Satoru. Quem é o Satoru hoje. E aí, no final do episódio, é o que vai fazer a gente querer ver. A gente quer ver esse cara agir. Esse cara nesse corpo de criança fazendo o que ele acha que deve ser feito. Tudo que a série tem que fazer é você se importar com ele. E ela faz isso brilhantemente. Então, basicamente, é isso. A única coisa que a gente precisa é identificar com esse cara, a série faz isso e seguimos em frente até o final da série. Eu acho que o primeiro episódio tem um pequeno problema de exposição, mas se a gente comparar com a maioria dos animes, o troço é bem ok, só que pra mim não deixa de ser um problema. Eu acho assim, o primeiro episódio ele sofre uns probleminhas de ritmo porque ele é muito apressado, só que esses problemas são bem pontuais, tipo, quando ele tá deitado lá e tu tem o shot lá da lâmpada, né? Aquele momento, ele falando sobre ele mesmo, é um pouco estranho. Aí quando ele fala sobre o Revival, é muito estranho. O Revival acaba de acontecer e ele explica, tá ligado? É. Não era desnecessário aquilo. Então. Mas isso é o quê? Tipo, 30 segundos do episódio? Sim. É bem, bem pouquinho. Mas essa parada dele falar sobre o passado, eu até achei aceitável, porque... Eu já vi pessoas reclamando justamente da exposição sobre esse passado, porque, assim, ah, ele tira do nada isso. Mas não, ele não tira do nada isso. Depois que a mãe vem, ela tá vendo lá no noticiário, aí vem uma coisa, sequestro de crianças aconteceram, não sei o quê. Sim, aí ela sim, fala, sim. Satoru, você se lembra disso? Aí ele... E, tipo, ele obviamente se lembrar porque isso foi algo que ficou marcado nele, né? Isso foi... É um ponto do conflito dele. Eu não acho que ele tira do nada. O meu problema não é nem esse. O meu problema é que tu ouvir sobre o personagem, sobre quem ele é diferente de tu entender quem ele é, né? O cara falar quem ele era não necessariamente faz a gente entender. É a pequena regra do show don't tell, né? Faça e não diga, digamos assim. Mas isso é muito... Eu acho isso muito pequeno. Eu acho o primeiro episódio, tipo, visualmente brilhante. O olho vermelho no primeiro episódio ainda faz sentido, né? Uma coisa que dá pra identificar muito no anime no geral é o uso da cor vermelha pra relacionar com questões do assassinato e enfim. Uhum. E isso se torna um pouco banalizado depois, com uma parada dos olhos vermelhos, que a gente vai falar um pouco mais depois. Só que nesse primeiro episódio, aparece só o assassino aparece com o olho vermelho. Aí, depois, quando você revê o episódio, eu revi esse episódio umas 5 vezes, depois que você vai percebendo onde que eles deixam o vermelho e você relaciona com o assassino, tipo, é um foreshadowing muito sutil e muito bem feito, sabe? É algo que não é óbvio, mas se você prestar atenção, você percebe a sacada de tudo. E ele vai construindo naturalmente, né? Em camadas. Vai aumentando a tensão gradualmente. A questão da cor também entra nisso. O enquadramento também é muito bem feito no primeiro episódio. Como você controla a expectativa do espectador a partir disso. Eu acho que é um primeiro episódio bom, assim, em todos os sentidos. Óbvio, tem seus probleminhas, mas visualmente e pensando no conteúdo, é um episódio excelente, assim. Eu acho que duas coisas interessantes que ele leva muito bem, assim, pros outros episódios a partir desse. Acho que o hype, quando lançou esse episódio, foi muito bem justificado, sério. Tipo, pô, O anime tava muito bem mesmo, esse episódio realmente tava excelente. E duas coisas que ele leva de muito interessante visualmente... Visualmente não, né? Uma visual e outra pro personagem. Uma é o... que ele fecha o quadro, né? O quadro fica mais... A razão de aspecto diminui, quer dizer? Isso, sim. Exatamente. Isso é interessante porque, primeiro que dá uma diferença bastante objetiva, né? De como é que é o passado e como é que é o presente. Na hora do plot twist, isso ajuda a construir, né? Aquele cliffhanger dele, sim, voltar tantos anos do passado, 18 anos do passado. Uhum. O estranhamento, tanto pra ele quanto pro leitor, no caso. Isso, leitor não, espectador. O espectador, desculpa. Isso, rola esse estranhamento, rola uma diferença bastante objetiva. Então ainda tem uma subjetiva quando ele... Uma câmera subjetiva, no caso, né? Quando ele volta pro passado, então tu tem uma... Tu se coloca no lugar dele e tu tem aquele frame mais fechado que te dá mais estranheza ainda. Isso também é interessante porque a gente tá vendo aquele mundo através dos olhos de uma criança a partir dali, né? E uma criança é literalmente menor. Ela literalmente tem menos tamanho do que um adulto. Sim. Então, o horizonte dela é menor também. Então, faz muito sentido o elemento que eles usaram pra representar o passado quando o Satoru tinha 10 anos de idade. Outra coisa muito interessante é a questão da Hinazuki mesmo. Dele ter voltado pra salvar a Hinazuki e, tipo, não voltado 20 minutos no tempo pra salvar a mãe dele. Porque todo esse negócio de revival, todo esse negócio do assassinato e tudo mais, tem a ver com a Hinazuki. E não porque a Hinazuki é a pessoa que envolve todo esse plot, mas sim porque o Satoru não teve determinação pra chamar ela e pra eles irem junto naquele dia, né? Detalhe que no mangá, o Satoru tem revival, daí ele não consegue impedir o assassinato da mãe dele, e comparando com a cena dos olhos vermelhos que o Pedro tinha falado, o Satoru sai pra fora e vê um cara escondido na moita observando ele. Então ficou bem melhor e eu diria que talvez eles terem removido esse revival acabou agregando mais no sentido da motivação dele por causa da Hinazuki. É, eu acho que ficou mais objetivo mesmo. Sim. E acho que esse foi um dos melhores caracteres desse primeiro episódio. Então, é isso. Foi um primeiro episódio objetivo, coeso, tematicamente importante, apresenta bem o conflito dos personagens, muito bem dirigido e bonito visualmente, né? Aí, né, já com o hype desse primeiro episódio, as pessoas foram logo conferir o segundo, o terceiro e o quarto, que a gente vai meio que fazer uma divisão de arcos, entre aspas, aqui, pra falar um pouco do anime no geral. Que é o primeiro revival que ele tem, né, que vai do primeiro episódio ao quarto episódio. Aí vem o segundo arco, entre aspas, que é o tempo no presente, que ele fica uns dois episódios, foi um episódio 5 e 6, aí depois... Tem o segundo revival e depois ele no final da série ele volta pro futuro. Então aí a gente tem esse primeiro arco, né? Que é basicamente o Satoru, ele voltando à infância lá pro ano de 1980, né? Ele se adaptando e tal, ele volta com uns 11 anos mais ou menos. O que vocês acham desse primeiro arco, digamos assim, desse revival? Eu, particularmente, achei que conseguiu manter o nível do primeiro episódio, assim, muito bem. Principalmente em termos de direção, em termos audiovisuais. De história também, progrediu bem a história e tal. O que vocês acham, no geral? Melhor arco do anime. Eu gosto... Eu até concordo com o Eugênio. Eu gosto de como ele desenvolve... Principalmente como ele desenvolve o Satoru nessa primeira parte. Porque tu tem toda aquela parte do Satoru apostando corrida com o moleque no hockey, né? E aí ele... perdendo a determinação no final da corrida, que é bastante interessante, o que também dá uma boa interação com a Hinazuki, né? E aí tu tem aquele fechamento, entre aspas, né? Que ele não consegue salvar a Hinazuki. Não, antes disso, tô falando fechamento de personagem mesmo, né? Que é quando eles vão pra árvore lá. Isso, nesse momento da árvore. Não o da árvore da montanha, o da árvore... Uhum. Do parque mesmo, sabe? Ah, sim, no parque, entendi. Isso é no episódio 2, tá? Só dizendo, a cena do parque, da corrida veio depois desse... Quando eles encostam a mão, assim, né? Uhum. Sim, sim. Mas é quando eles criam uma relação é ali, né? Isso, esse probleminha de criar a relação foi resolvido ali, no caso. Essa cena é muito boa. O Satoru realmente evolui com o tempo, né? Ele vai ficando mais e mais e mais determinado e mais aberto e mais, sabe, simpático com todo mundo, mais ativo. Mas é muito interessante, muito interessante. A questão também de como ele trabalha algo próximo ao destino, só que muito mais pé no chão, sabe? Que ele não é a única coisa que faz as outras coisas acontecerem. Então não é porque ele voltou no tempo que tudo vai mudar de repente, né? Não é um efeito borboleta. É muito mais... Ele muda algumas coisas pontuais, só que existem outras razões para que coisas que aconteceram a primeira vez voltem a acontecer. Então, né? Sim, é justamente essa parada que a gente citou no primeiro episódio, em que ele não era ativo, sabe? Ele era alguém muito mais que aceitava as coisas... Né, que só levava a vida ao invés de tentar mudar, ao invés de tentar seguir em frente. E o que a gente vê nesses episódios, e de forma bem gradual, inclusive, é ele tendo que se relacionar com as pessoas, ele tendo que se abrir pro mundo, sabe? E o episódio 2, o final do episódio 2, principalmente, é uma evolução excelente quando você pensa no conflito desse personagem. Não só dele, como também da Renazuki também, que tem mais ou menos o mesmo conflito, né? Por outras questões, né? Mas tem um conflito semelhante. Eu acho que a Renazuki, ela se desenvolve mais pra frente ainda, né? Esse, pra ela, é meio que o começo, e pro Satoru como personagem, né? Ali ele já se estabelece como alguém que vai ser mais ativo a partir dali. Né? A Renazuki vai começar a se abrir pros outros mais a partir dali. É bem interessante esse episódio, né? A direção é muito boa, né? A questão de como é que ele usa a árvore dentro da cena e pra posicionar a cena, como é que ele usa a iluminação da cena, a movimentação do personagem, a interação entre os dois, muito legal. Sim. Surpreendentemente, esse é o episódio mais bem animado da série. Assim, é melhor animado que o primeiro episódio. Porque o primeiro episódio, assim, eu disse que ele é bonito visualmente e tal, mas ele não é bem animado, assim. É, o segundo episódio ele já tem uns trechos de animação, assim, muito bons, bem fluidos e tal. E essa cena do parque é justamente isso, né? Tem uns detalhezinhos ali muito legais, como a mão da Hinazuki tá vermelha nas pontinhas dos dedos, sabe? Mostrando que ela tá com fio e tal, não tá sem luva. Aí tem toda essa cena em que ele segura a mão do outro, né? Então, é tudo muito bem feito, bem minimalista e tal, então... Eu gosto muito como essa primeira parte, as coisas são muito naturais, como o Satoru, ele mesmo tendo esse crescimento de determinação, ele sempre pensa em coisas, em ações infantis, em que ninguém suspeita, primeiramente ninguém suspeita de nada, mas que pra ele vão ter significados e consequências futuras, né? No caso, se aproximar da Renazuki, ele foi como um indício de romance entre os amigos, mas foi uma coisa completamente funcional e apenas pra salvar o personagem, no caso. E pragmática. Inclusive, tu me lembrou de algo bom dessa primeira parte, algo bom de comentar, não algo bom do anime, que foi o Kenya, que eu acho que nessa primeira parte a coisa que mais me incomodou foi o Kenya, porque ele é era personagem... o que mais destoava, né? É, ele não parecia uma pessoa, saca? Ele era tão diferente, tão adulto pra alguém de, tipo, 10 anos de... 10 anos de idade, tu não tem consciência de si, saca? E ele já tava, tipo, porra, ele só fica no canto lendo, ele é o cara observador, ele é o cara que, porque todo mundo tem gosto diferente, por isso que eu gosto desse grupo. Cara, que cara de 10 anos tem essa maturidade, saca? Isso é... Eu realmente não gostei do Kenya. Se eu tenho alguma coisa pra reclamar dessa primeira parte, é o Kenya. Inclusive, quando eu comecei a ver, eu suspeitar do Kenya, que eu falei, cara, não é possível. Eu não vi, achei estranho como que o Satoru não conseguia perceber isso, sabe? Tipo, esse cara é muito estoante de mim. Ele é muito diferente de quando eu era mais garoto, sabe? Porque as cenas futuras, eles só conseguem ter um tipo de conversas mais, mais profundas, porque o Satoru tem 28 anos, né? Exatamente. Psicologicamente, sabe? É muito estranho, muito estranho. Tipo, É muito esquisito isso. O Kenya com 10 anos é mais maduro que o Satoru de 29, 28 anos. Eu não vou falar que não é estranho um garoto ser tão maduro quanto ele é, porque é realmente estranho. Só que no caso, a maturidade é, tipo, bem relativo. Mas ainda assim, tipo, não deixa de ser estranho, no caso. É, com 10 anos, né, cara? Então, o problema, eu não acho bem a maturidade. Assim, eu acho... sei lá, ok ele ser alguém observador, ser alguém desse tipo. Eu acho que o problema são os diálogos. São diálogos muito superficiais, muito... É muito arquétipo de alguém inteligente que fala coisas inteligentes e eficazes, assim. Tanto que, comparado com o Ken, a Hinazuki, ela é uma menina que ela é também um pouco nesse quesito, mas ela é uma criança muito mais natural que o Ken. Sim, sim. Muito a Hinazuki, ela demonstra isso, assim. Eu acho justo reclamar um pouco disso também, que nesse primeiro encontro que tem entre o Satoru e a Hinazuki, ela fala aquela parada lá de... Você usa máscara. É uma pessoa falsa. Você é uma pessoa falsa e tal. Mas, assim, a questão dela ser... dela desconfiar, dela não se relacionar, é por conta dos abusos da mãe. Eu acho, assim, as atitudes que ela tem, a maneira como ela se porta, algo totalmente... coerente e incrível com o que ela passa, né? Eu sinto a Hinazuki como algo próximo do Kenya, só que bem feito, né? Porque ela também é mais madura muito, entre aspas, só que com o tempo tu vai entendendo que ela não é realmente mais madura, ela é simplesmente... Mais fechada. É, exatamente, ela é mais fechada, por isso parece que ela é mais madura, só que não é a realidade, né? A realidade é outra. Tanto que ela chora lá quando mais pra frente, episódio, né? Episódio 8. Ou no próprio episódio 3, né? Que é o episódio em que eles vão pra árvore lá, você vê... É tipo um dos poucos momentos em que ela fica feliz, sabe? Sim. É porque tem essa ideia na cultura em geral que tipo, você fica mais melancólico, você fica mais triste quando crescer, é algo que você mais maduro, mais realista. Tipo, não, sabe? A vida também é feita de momentos felizes e de momentos em que você pode realmente aproveitar ela. Em contraponto desse negócio da maturidade, eu acho legal como o anime ele mostra que o Satoru, mesmo mentalidade mais velha, ele não... ele ainda é uma pessoa... ele ainda é uma criança. Sim, por exemplo, ele não consegue se relacionar. No começo, ele não conseguia se relacionar com a Hinazuki, sabe? Ele sentia vergonha, ele sentia insegurança. Pra falar com uma criança. Ele tem 28 anos. É, porque mesmo com 28, ele ainda era uma pessoa fechada, né? Ele era uma pessoa que não falava com ninguém, né? É, um cara que, pelo que aconteceu com ele, ele nunca teve muita chance de amadurecer, no caso. É, exatamente. Exatamente. Perfeito, meu Deus. Esse é o ponto do personagem, né? Que muita gente, tipo, falava, ele não... ele tá... é um adulto na mente de uma criança, só que ele não age como um... tipo, ele não age como um adulto, mas... justamente, é esse o ponto, sabe? Ele... justamente por ele se fechar durante todos os traumas que ele teve, né? Que teve com a Hinazuki e com o Yuki também. Sim. Que a gente não falou do Yuki, mas o Yuki é um personagem importante pro Satoru como personagem e tal. E por conta de tudo isso, ele se fecha... se fecha, não se relaciona com o mundo, logo não amadurece, né? Então, as atitudes que ele vai ter em relação aos outros, até mesmo como ele se porta, vão ser meio crianças, assim. É muito louco, porque no final o anime ele vai fazer uma rima poética subversiva em relação a isso, que é muito bonita, que é o fato de que quando o Satoru não viveu essa adolescência dele, essa juventude dele, foi quando ele amadureceu de fato, né? Quando ele passou 15 anos em... O tempo que ele não estava lá era o tempo... é o tesouro dele, no caso. Outras pessoas foram vivendo por ele, e quando ele acordou de volta, ele já estava maduro, né? Porque ele já tinha passado por tudo aquilo. E uma coisa interessante também quando a gente pega, é porque posso falar, os três arcos, né, a gente escuta a voz de pensamento do Satoru como ele, como adulto. Quando ele acorda do coma, a voz de pensamento dele é uma voz de criança. Sim, é um detalhe então, muito legal mesmo. Te falar que eu nem tinha percebido isso. Ele fala como adulto, só que a linha de pensamento dele é a dublador infantil. E a dublagem é muito never. Em questão da dublagem, eles pegaram dois atores, tipo, em vez de pegarem dubladores, eles pegaram atores, tipo... Foi escudar dedo pro diretor, se não me engano. A mãe do Satoru é uma boa dubladora também. A Hinazuki é uma boa dubladora. Ótima dubladora, na verdade. Eu gosto da voz do Ken. Não gosto de nada do Ken, pra falar a verdade. Não gosto de nada. Nada do Ken. Exagerando. O design dele é legal. Isso, não sei se isso é no primeiro arco, mas tem momentos que o Ken faz uma pegadinha envolvendo Edgar, metáforas filosóficas com Edgar Allan Poe com o Satoru. Eu olhei aquilo e fiquei... Não, ele não fez isso. Ele não tem 10 anos de idade, não é possível. Foi no começo do segundo revival, na real. E voltando a esse primeiro arco, tem várias coisas que aconteceram aqui que vão ser importantes do futuro, né? Além desse ponto dele se relacionar com a Hinazuki, a gente já vê várias suspeitas e, na real, já fica bem óbvio que o professor, ou o Yashiro, é o assassino. É, a própria maneira como a direção demonstra isso, sempre num enquadramento que se impõe, sempre nas sombras, assim. Ameaçador, né? Sim, uhum. E aquele final do episódio 3 que, tipo... Acaba o episódio, aí toca, tipo, uns 2 segundos com uma música ameaçadora e aparece o Kenna e o Yashiro conversando. Isso aí... Não, pera. Isso aí é um problema... Puta que me pariu, minha mãe. O anime, ele adora botar essas porras dessas pistas... Pista falsa, né? O anime, ele tem várias pistas falsas, né? Não é só no fim do episódio 3, mas é engraçado porque no episódio 3, tu vê no episódio seguinte, que, na realidade, aquele encontro de Kenya com Yashiro era pra... O que que era pra fazer mesmo? Fazer a festa. É, exatamente. Pra fazer a festa da Hinazuki, né? Então ele fica dando várias pistas falsas. Não sei se era pra tirar a suspeita do Yashiro, tipo, porra, é tão óbvio, só que ao mesmo tempo, quando é óbvio demais, ele mostra que ele não é o assassino, que não deve ser ele. Não sei se essa era a intenção, se foi a intenção, foi muito mal feito, porque tava bem óbvio que era ele. Não só por ele se mostrar ameaçador, mas por outra razão também, que eu acho que era muito óbvio ser ele. Que ele é o único adulto ali. Tem as suspeitas também, tipo, ah, podia ser o pai do Yuki. Porque o Yuki não era, com certeza. Do Yuki não, né? O pai do Yuki. Só que assim, a gente nunca viu a cara dele, né? Tem gente falando que seria o pai do Satoru, que tipo, nunca apareceu no bagulho. Um problema que o anime tem é que ele quer dar suspeitos, só que ele não mostra outros suspeitos. Ele chega até a tentar forçar, tipo, a mãe da Hinazuki de olhos vermelhos. Ó, tá vendo, é ela, mas acaba não funcionando. É, realmente. Poderia também ser o namorado da mãe da Hinazuki, só que, sei lá, o cara sumiu do nada. O namorado da mãe da Hinazuki só aparece no primeiro revival, né? Depois ele nem aparece mais. No mangá ele só aparece naquela cena que eles vão confrontar a mãe dele, que eles pegam ela, sabe? Nossa, no anime ele nem apareceu ali. Aí tem esses problemas de pista falsa e tal, mas, no geral, vocês acham que o mistério é tão problemático assim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que é bem ruim, cara. É, porque... Assim, não só por isso, a gente vai comentar depois também, né? Como é que ele esquece do mistério e ele foca muito num negócio que, sabe, drama, é importante, cara. Mas... Isso, ele foca muito no drama e esquece do mistério em certo ponto, né? Mas eu acho que o mistério, ele perde muito. Por ser bastante óbvio que é o Yashiro e por ele nem dar outras pistas e ao mesmo tempo dar pistas falsas, né? Então são 3 problemas e um problema intensifica o outro, né? Pelo menos não foi o caso de Perfect Insider, que não faz nenhum sentido o mistério, no caso. É, não, faz sentido, pelo menos, né? Realmente faz sentido. É. A revelação do mistério lá pra frente lá também é muito boa, mas até certo ponto, pelo menos. É, eu acho ruim. Porque não existe um mistério de fato, mas... Pelo menos faz sentido. É, pelo menos faz sentido. Pelo menos é, sei lá, satisfatório o final, saca? Eu vejo como se é uma transferência de importância. Tipo, assim, o problema não é pegar um assassino, é proteger esta garota, certo? E foca na parte do drama, que é proteger a Hinazaki. Sendo que... Hinazuki. Ele tinha outras... A Hinazuki, desculpa. Ele tinha outras vítimas... E o Satoru meio que não se importou com essas outras vítimas. Ele só se importou com ela. Assim. Ah, mas isso é porque a Hinazuki era a primeira... Foi a primeira vítima, no caso. Uhum. Faz por isso. Não tem outra razão. Tipo, o Hiromi, ele só é vítima porque... pra despistar, né? Ele não é uma vítima inicial do Yashiro, né? Então, tipo, não tinha por que proteger o Hiromi de começo. E o Hiromi também era uma pessoa que já tava bem próxima dele. Vamos pular já pra parte que ele volta pro presente, né? Depois que a Hinazuki morre de novo. E, aliás, o que vocês acham da questão da Hinazuki ter morrido? Burrice do Satoru. Como ele deixa ela com a mãe dela sabendo que a mãe espanca ela. Tipo, ele tinha mesmo certeza que ela ia sobreviver desse jeito? O Satoru tem muitos momentos de burrice, não apenas esse, no caso. No mistério, ele toma o lugar de detetive, mas no caso... Ele não é muito... Detetive. Ele não é detetive, ele não na verdade. Ele, não, ele tá nos moldes. Mas, tipo, se a gente fosse analisar essa história como um mistério, que ela realmente não é, o Satoru seria o detetive daquilo, sendo que ele não age como um, no caso. E ele precisa agir como um, e a história pede que ele age como um, e ele não age como um, e não tem consequência, né? Porque no final ele consegue... Tem consequência no primeiro revival, mas não tem consequência no segundo. O que eu acho, assim, que a morte da Hinazuki foi outro problema dessa primeira parte, pra falar a verdade. Porque não deu pra entender quem tinha matado ela. O Pedro tava achando achando por muito tempo que tinha sido a mãe da Hinazuki que tinha matado no primeiro caso. Não. O anime ficou confuso. Sério? Vocês acharam? Sim. É, porque tem a cena em que tá ela, a mãe da Hinazuki, o namorado dela, e tá o corpo da Hinazuki ali do lado. Aí o namorado perguntando, porra, o que a gente faz? E a mãe da Hinazuki, tipo, fudeu, assim, com o olho vermelho. É, exatamente. Aí, isso. Mano, eu penso, obviamente, depois disso, assim, nunca mais mostram o corpo da Hinazuki, ou nunca mais mostram, tipo, sei lá, uma silhueta do professor indo lá pegar. Tipo, não mostram depois. Mas tem uma cena explicando. Não lembro se é quando ele volta pro presente que ele conversa com aquele cara que trabalhava com a mãe dele. Acho que é nessa cena aí. Sim, mas essa cena parece que foi tão en passant assim que não deu pra entender direito, saca? Eu sinceramente nem lembro do que rolou nessa cena. Ela foi espancada e deixada naquela casinha nos fundos, como sempre. E enquanto isso, o professor pegou ela e levou o corpo dela pra congelada. Ele espirrou água no corpo pra ela ter uma morte cerebral mais rápido. Daí, depois que ela morreu, tipo, não tinha mais chance de recuperar, ele colocou o corpo dela de volta lá pra mãe dela descobrir. Daí ficou a mãe achando que ela matou a Hinazuki de tanto bater nela. A mãe achou que ela tinha matado. Então, o que o anime... Agora que eu lembrei a impressão que eu tive nessa cena do Satoru falando com o colega de trabalho da mãe dele. A impressão que ficou foi que ela já tava morta e daí o professor levou ela, saca? E daí o professor desapareceu com o corpo dela, alguma coisa assim. Mas que ela já tava morta na casinha. Não, tem até um quadro, não sei se no anime repete isso, que ela meio que levanta a cabeça e vê o professor fazendo, sabe, com o olho fechado, igual ele sempre piscava, mandando ela ficar quieta. Não, isso eu acho que não tem não no anime, porque eu não lembro. A impressão que eu tive foi de que o professor não tinha matado ela. Daí no final, quando o anime repete a cena, que eu entendi, ah, beleza, não foi o professor que matou ela. Sim, é porque, tipo, nessa cena em que mostra a mãe da Hinazuki, o namorado dela e a Hinazuki, tipo, acho que poderiam ter mostrado o corpo da Hinazuki de uma maneira mais clara, tipo, se movimentando, assim. Porque ali parece que ela tá morta, assim, ela tá imóvel, assim. Nessa cena específica, ela já tá morta, que teoricamente a mãe já tirou o corpo e levou pra dentro da casa pra esconder. Nossa, ainda é realmente muito confuso, então. É muito confuso. Só prova o nosso ponto de que é confuso, entende? Isso só me faz pensar que não era mais fácil o Yatiro ter planejado pra mãe levar a culpa em vez do Yuki? Não, mas no... Realmente. Não, eu acho que já tava pensando no próximo nível, tá ligado? Não, isso aí vai ser muito fácil. É que, na real, ter esse problema do abuso familiar com a mãe é uma coisa que, a longo prazo, não é necessária, sabe? Não foi muito necessário. Foi bem necessário, né, cara? Porque senão não tinha nem plot. Não, eu digo assim, eu digo necessário, por exemplo, ele agrega muito problema, porque depois, como o Satoru quer proteger ela, ele quer proteger ela da mãe e do assassino. Só que ele fica com essa dualidade de do que ele precisa proteger a menina, porque ele simplesmente sequestra a menina, acho que no segundo revival, se não me engano, né? Sim. Só que ele também... Só que ele fala isso da questão do assassino. Então você fica com esses dois pontos de que ele fica transferindo qual que é a ameaça pra garota, que eu simplesmente não entendo. Eu me confundo muito, tipo assim, qual que é o objetivo do Satoru. O negócio aí não é nem de quem que ele tá protegendo, mas sim o fato dele não pensar no assassino e tá só correndo do problema, saca? Ele não tá procurando uma solução pro problema. Ele tá procurando uma solução temporária pro problema. É isso. E fica vários e vários episódios nisso, né? Tipo, o assassino mataria ela dentro da cabana. Tá, então é só a gente tirar ela da cabana que não existe mais assassino. Não. E aí o assassino aparece no ônibus e aí ainda assim o anime, ele não pensa no assassino. O assassino aparece, o assassino deixa a marca da bota do Yuki e aí ele, tipo, não, foda-se. É, eu acho que o problema é justamente ele não pensar sobre. Exatamente. Porque são duas coisas. Primeiro, ele não conseguiria confrontar um assassino. Assim, no episódio 10 ele confrontou e se fudeu, né? Uhum. Então, ele não ia confrontar o assassino, ele não ia de cara com o assassino. Fazer isso seria burrice mais do que ele já fazia. E segundo, o fato dele não pensar, não se questionar quem é o assassino, sabe? Ele não suspeitar de ninguém faz com que o personagem já seja mais burro do que ele já é, sabe? Tudo bem, ele não é um detetive, o cara, ele não tem habilidade nenhuma e tal, mas, porra, nesse segundo revival, quando que ele ele volta do presente, no presente ele conseguiu mais informações, tipo, de quem poderia ser, sabe? Ele já tinha, poderia ter bem mais suspeitas. Ele simplesmente só fica fugindo do problema e fica... E fica nisso, né? Soluções temporárias, né? E fica ruminando essa porra de fugir do problema, basicamente. Ele nem chega a falar que existe um assassino, ele meio que faz como se fosse uma brincadeira. Mas essa parte dele fazer brincadeira É pra não ficar muito sério, né, cara? Isso é totalmente entendível. Tipo, não vai falar, tem um assassino querendo matar crianças e vamos... E eu sei disso porque eu sou viajante do tempo. Seria meio estranho ele falar. Não, mas, tipo assim, ele não recorrer a outros adultos, por exemplo, como a própria mãe, sabe? Pelo menos não simplesmente falar, sei lá, alguma indireta em uma atitude de criança sobre esse assunto. Não, sabe? Eu acho que o problema é só ele não pensar sobre o assunto mesmo. Eu acho que o problema é ele não se questionar. Ele tava tentando proteger as garotas até o final, nem é só com o Renazuki. Até o Yashiro pegar ele tava tentando proteger as garotas e não procurar um assassino, no caso. É engraçado pra pensar que, tipo, ele protegeu todo mundo, daí alguém se dá conta pra ele. Então, cara, o assassino tá solto. E se ele for atrás de outra garota agora? Daí ele lembra, puxa, é verdade. Puxa, tem aquela excluída na minha classe? Puta merda. Eu acho que esse problema dele não se questionar traz um problema pro personagem e pro mistério. Então, eu acho que, inclusive, eu já tinha discutido isso um pouco com o Igor, que o fato dele se questionar, eu acho que poderia ser até uma camada a mais nessa temática de confiança. Porque isso dele, do assassino, ele ser o... Yashiro. Ser o Yashiro e o Satoru não desconfiar disso, é porque é justamente o ponto em que, tipo, ele se abriu tanto, ele passou a confiar tanto nos outros que no fim ele se ferrou, sabe? Isso é um ponto temático que eu acho até bacana. Só que eu acho que ficaria muito mais interessante se ele questionasse essa confiança, sabe? Ele pensa, o Yashiro, ele é alguém... Ele próximo das assim, vítimas. Próximo, né? Das vítimas. Ele tem, depois daquela parada dos doces lá. Que até deu uma desculpa ok, mas ele poderia. Ele tá sempre com cara de psicopata, tá sempre na sombra. Depois da revelação, a cara dele no episódio 10 congela. Botox ativa. Não, mas aí, não, falar disso do... Eu acho que é olhar da perspectiva do Satoru. E da perspectiva do Satoru faz o Yashiro, ele ser suspeito. Simplesmente o fato dele ser professor e dele ser próximo das vítimas. E de, coincidentemente, ele aparecer sempre quando o Satoru... Sempre quando eles precisam, né? Sim, quando eles precisam, quando o Satoru tá com uma das garotas lá e ele aparece, assim, sabe? Ok, né? Beleza. Não tem nada de suspeito. Eu acho que se ele questionasse isso... E passasse a confiar, né? Seria um desenvolvimento muito mais interessante, né? Tanto da temática, quanto da questão dele não definir que o Yashiro era assassino, né? Tipo, ele não precisava definir que o Yashiro era assassino. Ele só precisava se perguntar se ele era assassino. Ponto. Sim. Sim, ficaria muito mais crível. Então, eu acho que esse foi o maior problema desse mistério. Eu acho que isso foi até pior do que a obviedade. Digamos sim, assim, né? Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que se fosse óbvio, mas se fosse bem conduzido, eu estaria ok com isso. Já que a gente tá falando das coisas ruins, vamos continuar. Porque a revelação do Yashiro como o assassino. Eu acho toda a cena anterior, né? Deles no carro, do Yashiro nervoso. Batendo o dedo, né? Batendo o dedo no volante. Eu acho isso tudo muito bom, assim. E o fato dele estar de luva também, né? Só o fato dele estar de luva causa uma estranheza totalmente subjetiva, né? Uma construção subjetiva do problema. Aí eles entram no túnel e o túnel tem aquela luz levemente avermelhada, que também é um signo visual da série e tudo mais. Aí tem aquela questão do doce, né? Que tipo, o Satoru fala, eu vou pegar um doce aqui pra você, né? E aí ele abre e não é. Tem um laxante. Nessa cena tem uma crescente da tensão que fica. É algo assim, muito bem conduzido até a carinha do personagem. Payoff, entre aspas, né? Esse não é o meu carro. Né? Eu teria conseguido se não fosse esse garoto intrometido. Revelação de vilão de filme de mistério. Scooby-Doo, mano. Filme B de mistério. Eu sinceramente, eu ri bastante quando eu vi a cara dele. Que filho da puta. Engraçado que ele foi que nem a gente falou, ele ficou com paralisia, mano. Ele começou a falar assim. Porra, tipo, faz essa cara do mal aí para. Ia ficar menos pior, sabe? Faz sentido, cara. O Satoru conhece o verdadeiro eu dele, então o verdadeiro eu tem aquela cara. O verdadeiro eu usa Botox. Eu sou o seu nome! 僕は信じてた。 A revelação é realmente muito ruim, né? Tipo, o que prendia a galera ao fato do... ao mistério, né? Era o fato de que era tão óbvio que o Yashiro era o assassino que ninguém acreditava. E o, não vai ser. Cara, pra vocês terem uma noção, essa cena desandou tanto que quando o Yashiro pegou aquela bola de basquete, eu pensei que ele ia desafiar o Satoru pela tradição. Nossa, essa parada da bola de basquete foi outra... Por quê? Ele queria incriminar a bola, você não entendeu? Então, ele queria incriminar o Kobe Bryant, mano. Eu tava falando depois, ela tem vários problemas depois da revelação dele, depois da careta. Tem vários problemas além da careta. Primeiro, ele contar todo o plano dele, que não faz sentido nenhum ele contar todo o plano dele. É coisa de... O plano dele não faz sentido, é aquele bagulho de 1 milhão de carro. O plano dele até tudo bem, eu consigo aceitar. O problema é ele contar o plano, é coisa de Battle Shonen, coisa que não faz sentido aqui. E a forma como o diálogo se desenrola também, né? Sim, e segundo, o Satoru, ele tava preso no cinto. Mas ele não conseguia sair do cinto. Eu não dava pra ele dar uma empurradinha. Passar por baixo, tipo, eu sempre fazia isso quando eu era criança, cara. Eu supus que, tipo, o cinto tava muito apertado, tanto em cima quanto embaixo, e não conseguia sair, ok. Não tem como, cara. E mas terceiro, e o que eu acho mais problemático depois, e que isso se prolonga pro coma, né, que ele acorda depois, como caralhos ele foi salvo? No mangá, que nem eu acho que o Bunkowski ia falar, que eu acho que no mangá foi uma mulher passando aleatoriamente e salvou ele, né? Uma mulher que trabalhava numa fazenda lá, pegou ele e começou a cuidar dele, acho que ela tinha conhecimentos médicos até a ambulância chegar. Eu acho que ficou melhor no anime, sinceramente. Então, mas aí no anime, eu acho que a questão é que você tem que supor, porque quando tem esse episódio em que ele se afoga lá e tal, inclusive o final do episódio 10 é bem legal até, com aquela representação do revival, as memórias se quebrando, assim, é um clima muito calmo, assim. A abertura do episódio seguinte, sem o Satoru também. Sim, é legal. O interessante dessa parada do clima, né, é que tu realmente entende que o personagem morreu ali, né, não tem mais volta, já era, acabou, não é dramático, não é nada, morreu, ponto. A morte dele foi mais sutil do que a revelação, tá ligado? Então, e assim, ninguém vê, porque tá todo mundo fazendo suas coisas, né? O anime, ele tem o esforço de mostrar todo mundo que era importante pro Satoru fazendo alguma coisa. Pô, aí no começo do próximo episódio tem todo aquele troço da história do Yashiro, dos hamster dele. Não sei se era hamster ou só rato, mas... Sim, pô, era do hamster. Aí que deu muita impressão que o Yashiro que resolveu salvar o Satoru. Uhum. Então, eu acho que o anime, ele poderia ter dado um pouco mais de relevância pra isso, assim, e poderia ter deixado isso um pouco mais claro, porque ficar na base do suposição é foda. Mas, se a gente aceitar... Foi melhor que o mangá. Foi melhor que o mangá. Alguém se aleatório que coincidentemente tem conhecimentos médicos chega, atravessa a rua, vê um menino se afogando e salva ele e começa a cuidar, é um pouquinho inconveniente. Eu acho que essa questão do Yashiro ter salvo ele, eu acho que é legal porque contribui pra... No episódio final, o conflito que ele tem, né, que cria toda uma relação entre os dois, que, inclusive, assim, eu acho que o anime, pelo tempo que ele teve, ele conseguiu até que, de maneira ok e mediana, conseguir criar uma relação entre os dois, porque no episódio 8 ou 9, se eu não me engano, foi que eles começaram a ficar mais próximos. Depois que a Hinazuki, ela vai embora, tem um diálogo que é muito importante até demais, em que, inclusive, eu comecei a pensar sobre o pai do Satoru e tal, em que o Satoru, ele fala algo assim, eu não tenho muitas memórias do meu pai, mas eu acho que ele seria algo semelhante ao que seria o Yashiro, né? Aí aparece toda aquela fala do Yashiro idealizado, que assim. Que ele fala que naquela hora o Yashiro era o pai dele, no caso. Então, a partir daí você já cria essa relação entre os dois, provavelmente uma relação recíproca, né? E eu acho que o fato do Yashiro ter salvo ele, supostamente ter salvo ele, contribui muito mais pra isso. Fazia sentido, acho... tá ligado? Sim, faz sentido, mas o problema é que se eles tivessem... Se o Yashiro pelo menos ter revelado assim, eu te salvei antes, sabe? Seria ótimo. Seria ótimo. Beleza, a gente aceita, a gente entendeu o personagem, ele faria isso mesmo. Ok, perfeito, velho. Não precisava deixar sutil porque, sei lá, porque eu quero ser sutil, sério. Não precisava. A gente tá pegando muito no pé, né? Mas vamos matar já os problemas, né? Pra não... Aí o último problema que nem foi todo mundo que teve, né? Que voltando um pouco nos episódios, foram os episódios 5 e 6. Eu, particularmente, foi ali que eu comecei a pensar, comecei a achar que o anime começou a decair, assim, pensando em direção, pensando no audiovisual e tal, além do roteiro. Foi um declínio muito pra baixo, assim. Foi muito claro, né? Porque, primeiro, depois dessa morte da Hinazuki no primeiro revival, no episódio 5, metade desse episódio 5, ele ainda tá no passado, né? O começo eu acho muito interessante. Ele basicamente seguindo a vida, assim. Tem uma montagem com os dias do calendário caindo, assim, ele simplesmente seguindo, ficando mais desanimado e tal. Até chegar aquela cena em que ele vê a mãe da Hinazuki jogando as luvas dela no lixo. Aí aparece ela com um sorriso de mal, assim. Aí cria uma puta música dramática. E o Satoru começa a gritar. Ah! Aí ele volta, assim, sabe? Eu achei muito dramalhão, ridículo, assim, essa cena. Principalmente com o sorriso de mal da mãe da Hinazuki, que antes ela já era meio estereotipada, assim, né? Com olho vermelho e tal, mas nessa cena eu achei que foi um exagero, principalmente com a música. Essa cena me reforçou bastante a questão de que a mãe da Hinazuki que tinha matado ela e não o professor, né? Mas sim, gente, exatamente. E, assim, só comentando um pouquinho sobre a música, quem compõe a trilha sonora desse anime é Yuki Kajura, que compôs a trilha de Fate Zero, de Madoka Mágica, de Karano Kyokai e de Sword Art Online. E ela é uma boa compositora. Porra, Madoka Mágica e Karano Kyokai são duas trilhas sonoras excelentes. Aí nesse anime, o que eu esperava, e que foi mais ou menos pelo que eu vi, é que ela fizesse algo totalmente diferente do que ela faz, sabe? Porque talvez o que mais se aproxima do Bokumatsu do que ela fez trilha foi Karano Kyokai, que realmente tem uma pegada mais de suspense, uma pegada mais de mistério e tal. Uhum. Então, a trilha dela ia ser mais ou menos dessa maneira. E no começo eu achei a trilha muito boa. Eu acho que naqueles momentos em que ele relembra das coisas, tem aquelas memórias, toca uma trilha muito suave, uma trilha realmente nostálgica, sabe? Então, até ali eu acho que ela tava demonstrando um bom trabalho dela, apesar de não ser algo muito destacável, era só algo que ajudava a criar a atmosfera que o anime tava criando até ali. Era funcional. Assim. Sim, era bem funcional. Mas ali no episódio 5... foi algo totalmente exagerado, ao meu ver. E a partir dali começou a criar uns momentos exagerados com a trilha sonora que eu acho que caiu bastante nesse sentido. A única trilha sonora que eu acho destacável mesmo, tipo, no anime, era que a versão instrumental da... Encerramento, no caso. Sim. Sempre tocava, de vez em quando. É quase uma música tema. Aham. Isso é bem legal mesmo. Mas esses episódios 5 e 6 tem uma coisa interessante, né? Que é o Satoru tendo consciência da confiança que ele adquiriu nos outros, né? Quando ele voltou ao passado. Sim, esses episódios 5 e 6, apesar de eu achar que eles têm uns problemas quanto à conveniência, inclusive por serem muito apressados, mas eles são totalmente importantes porque, primeiro, eles dão destaque à Airi, que apareceu lá no primeiro episódio e que você já pensava que ela ia ter alguma importância na história. E a partir da Airi, o anime deixou mais claro essa temática de confiança, porque basicamente todo o background da Airi, que foi até meio porcamente apresentado, né? Foi bem porcamente. Aquela parada do pai dela se separar por causa que ele roubou um chocolate. Ele não roubou um chocolate. Suspeitaram. Supostamente roubou um chocolate, né? Não, suspeitaram supostamente... que ele ia roubar um chocolate, tá? Então, mas aí isso tinha toda uma relação com a confiança da mãe dela no pai dela, e foi por isso que causou essa separação. Basicamente, O ponto foi, por eles não terem uma confiança, né, entre como casal, como no relacionamento, eles se separaram e causou esse problema pra ele. Então, e a mãe se arrependeu depois ainda. Sim, sim. Mas eu acho a conclusão até que legal, assim, a conclusão da mãe e da Airi depois. Eu acho interessante mesmo a conclusão da relação do Satoru com a Airi, né? O Satoru já tinha passado a confiar mais nos outros ali. Uhum. Só que não completamente, como ele vai fazer no segundo revival, né? Mas ele confia. E no presente é outra coisa, né, também. No presente ele tá sendo perseguido pela polícia, que, aliás, teve muitos momentos de conveniência que não faziam sentido, mas depois eu comento isso. Mas pra contribuir essa questão de confiança, ele tá sendo perseguido pela polícia, então ele ia confiar menos nas outras pessoas, né? E aí ele não só faz ele confiar mais, como também faz ele ter consciência de como ele cresceu no passado. Sim, ele inclusive relembra de momentos com a Kaio, ele relembra da conversa que teve lá no primeiro episódio com a Airi, depois que ele se acidentou lá no caminho. opinião, né? Em que ela fala, ah, eu acho que se você continuar tentando, uma hora você vai conseguir. Inclusive, nesse momento de flashback, ele é mostrado bem no momento que ele se aproxima da Hinazuki. Uma coisa também que é legal falar da série por si, é que mesmo ela repetindo várias vezes algumas cenas, esses mini flashbacks, eu acho que eles foram colocados de maneiras bem interessantes, assim, porque eles nunca ficavam repetitivos, eles sempre tinham novos objetivos, toda vez que eles eram adicionados. Sim. Eles repetiam, mas eles eram usados em situações diferentes pra conclusões diferentes. E eles sempre eram representados de uma maneira interessante, né? Aquela parada de filme que relembra essa questão mais antiga, essa questão um pouco mais retrô. E na maioria das vezes, não sempre, eles eram feitos através de um match cut. Eu lembro que teve uma cena no primeiro revival em que aparece essa memória dele, de uma foto da Hinazuki morta, conta do funeral, aí dá um match cut com ela no presente, assim. Ou seja, eles eram feitos de uma maneira que não ficavam tão abruptos, tão repetitivos mesmo, como o Gabriel falou. A montagem da série por si só já é um aspecto brilhante, assim, separado de roteiro, né, que a gente tava criticando bastante. Brilhante, muito bom. Assim, pra nível de anime é algo muito bom. Teve cenas completamente secundárias em que a direção e montagem da cena foi algo que auxiliou bastante no entendimento. E era, tipo, pra apresentar personagens que não tinham importância nenhuma em episódios seguintes. Inclusive, pegando uma entrevista do diretor que eu vi um pouco, ele falou que o objetivo dele era tentar dar mais características hollywoodianas pro anime. Ou seja, ele queria dar mais esse feeling cinematográfico mesmo. Eu acho que ele conseguiu muito bem. Eu acho que o maior mérito do anime foi ele saber utilizar a mídia. A animação pra conseguir transmitir emoções ou transmitir tensão e tal. E um bom exemplo tá no final do episódio 6, inclusive, né? Que é quando ele volta ao passado e tu tem aquele, sabe, sai do olho do Satoru, do olho do assassino, não lembro, mas alguém sai do olho de alguém e daí tu, uou, what the fuck is going on? Sim. Fica a câmera lenta, deixa algo meio só numa cor. É uma cena super tensa, né? E no mangá você vai comparar, é uma cena ridícula, assim, uma cena totalmente, ele fala, é ele, mas a maneira como tá no quadro é muito estranha. O anime melhorou muitas dessas cenas de cliffhanger e tal, o anime melhora bem. Porque o mangá é mal desenhado pra caralho. O mangá é muito mal desenhado. E cliffhanger eu não diria, acho que só o do primeiro, esse pra mim que funcionou, porque o de todos os cliffhangers do primeiro revival, eu acho que pra mim só cortou o clima do final, e não foi usado pra nada. Porque eram problemas que se resolviam no primeiro minuto do episódio seguinte. Sim, inclusive, essa questão do cliffhanger, o que eu ia comentar que me incomodou bastante foi o incêndio na casa da Aire que teve no episódio 5. Que foi uma parada muito... Assim, eu não vejo nenhum problema ter um incêndio. O problema foi a Aire, que ela também foi muito burra ali. Porque, tipo assim, ela tava lá no quarto dela, aí ela sentiu o cheiro de queimado, aí ela olhou pra porta. Aí ela olhou pra baixo da porta, tava saindo fogo, assim. Ela pensa, deixa eu abrir essa porta, né? Tudo bem. Vai que eu queimei meu almoço, Vai na fé. Vai que eu deixei o forno ligado, né? O forno ligado, Deixa eu dar uma olhada, tá de boa. E não sabe que vai entrar mais oxigênio e fazer explosão. Aí tem um cliffhanger dela, tipo, puta que pariu, será que ela morreu, sabe? Será que é a morte dela que vai causar outro revival? Isso eu acho até legal, tipo, esse mistériozinho assim. Mas aí chega no outro episódio, aí o Satoru entra lá, meio minuto resolve isso, sabe? É assim, é um anticlímax muito problemático. E o Satoru tava convenientemente naquele lugar, né, também, que não tinha por que ele tá ali. Além desses cliffhangers, porque ele sempre faz um cliffhanger e na maioria dos casos, tipo 80% dos casos, sei lá, ele se resolve de forma bem idiota e no primeiro minuto, né? Você entende o porquê da existência dos cliffhangers, mas já vi gente que elogia, tipo, porque tem muito cliffhanger no final dos episódios, faz com que você queira assistindo, mas isso causa um problema de unidade tremendo, sabe? Principalmente pra que, se você for ver o anime numa tacada só, vai ficar num alto e baixo complicado, sabe? Tipo, todo o episódio inteiro é calmo, aí vai um negócio, sobe a tensão, aí você vê o próximo episódio, resolve isso em 2 minutos, aí fica calmo novamente, aí sobe, porra. E não só isso, né? Porque depois do segundo cliffhanger, tu banaliza, né? Tá, beleza, eu sei que isso não vai dar em nada, foda-se. Exatamente. É basicamente esse o sentimento, né? Eu tive esse sentimento muitas vezes quando deu em alguma coisa, só porque eu não consigo consegui chegar no episódio no clima pra esperar que algo fosse acontecer, saca? Porque o anime já tinha me preparado pra não esperar nada dos cliffhangers. Então eu vou pro episódio e, caralho, algo importante aconteceu mesmo, não era brincadeira dessa vez. Já queria puxar o cliffhanger aí também, porque ele também são pistas falsas, né? E outra pista falsa que me incomodou bastante foi o Yuki com estilete, e aí o Yuki com as revistas de mulher pelada lá, e tipo... foi a última vez que apareceu o Yuki. Nunca mais depois disso. E morreu. É, assim, a cena, essa cena do estilete e tal foi uma cena muito bem dirigida e tal. Realmente era uma cena que causava tensão, assim. Muito, muita. Muita, mas não serviu pra nada. Essa parada de pista falsa eu acho que é realmente um problema no anime. Tem uma hora que o Yuki não aparece, só que naquela hora que o Satoru vai ajudar o molequinho a... arrumar o aviãozinho deles. Ah, então, isso tem no episódio. Isso eu achei um ponto legal. E assim, o Yuki, ele é um personagem muito importante pro Satoru, mas só que ele não é muito importante pra trama de mistério em si, tipo, que ocorre no anime, sabe? O que é um problema, no caso. Ele só é o coitado de tudo. Eu não acho tão problemático ele não ser tão participativo nesse sentido, mas eu tem essa questão da pista falsa. Eu acho que essa questão da pista falsa é o que traz o problema. Ele não ser participativo. Eu não acho que é só isso, não, porque o Satoru queria salvar ele. Então a gente, sabe, em certo momento a gente até esquece em que o Satoru quer salvar, né? O problema da pista falsa não é ela existir, é ela só ser jogada e não ser trabalhada. Tem um porquê das revistas que na morte do Hiromi o professor colocou uma revista de pedofilia lá no meio. Daí isso serviu pra incriminar ele. Pra mim, na verdade, as revistas ele tinha um outro sentido de que o Yuri ainda tava na puberdade, enquanto o Satoru criança já era um adulto, assim. E aí eles têm um contraponto de posicionamento da cena, mas tudo isso também não foi levado pra nada e não seguiu em frente com o personagem, então meio que tanto faz. Mas momentaneamente foi uma cena bacana, que mostrou as revistas e tudo mais. Só uma curiosidade também do mangá, aquele CD com a música tema do Sentai que o Satoru fica escutando sempre, até a mãe dele bota pra ele escutar quando tá em coma, o CD foi dado pelo Yuki. Tem esse CD no anime? Não, ele não tem no anime. Mas a música tem, não. Tem ele escutando direto. Tem até uma passagem de som com ele escutando, assim. Sim, tem. Tem várias vezes ele mostra ele olhando pro Sentai e tal. Mas aí o CD não, a máscara, pô. Não, tem o CD, tem o CD também, tem o CD até também. Até quando ele tá em coma, a moça tocando, daí você percebe que o Yuki foi o estopim da mudança, do crescimento do Satoru. Tudo isso de coragem, dar o primeiro passo. É, inclusive tem essa temática de coragem que é trazida pelo Yuki, dita no primeiro episódio, de uma maneira bem pontual e de maneira bem feita também. Mas o que eu gosto nesses dois episódios, que ele volta pro presente, no episódio 6, é uma coisa que eu gosto e não gosto, em que é isso que o Eduardo, ele tinha dito, em que ele tá lá na passagem, passando lá pra um parque, aí tem duas crianças, eles estão brincando daqueles aviãozinhos, aí ele pega o avião, arruma, e aí ele arruma pra eles, aí joga, né? Aí tem as mães desses garotos, olha pra ele, nossa, o que, que esse adulto tá fazendo nessa hora aí? Nossa, que cara estranho. Aí ele pensa assim, putz, eu acho que era assim que o Yuki se sentia, sabe? Eu acho isso muito legal, porque revela essa importância que o Yuki tem pro Satoru, e até bota ele no lugar do Yuki, sabe? E essa temática de coragem se torna mais relevante. Mas tem um problema também que, tipo, ele tava sendo perseguido pela polícia e ele tava andando em plena praça pública. É. Caralho, você já é burro pra cacete. Não faça isso, sabe? Para, Satoru, o que você tá fazendo? Vamos falar da temática, então? A gente já meteu muito pau no anime. Falar do personagem da temática, que são bastante interessantes. Nessa segunda parte, onde o Satoru começa a trabalhar com o Kenny e com o grupinho dele, né? É bastante interessante porque ele começa não só a ter mais coragem e a ter mais iniciativa, como também a confiar em outras pessoas e deixar outras pessoas fazendo o papel dele, né? Fazerem o que ele tinha que fazer, né? Então ele confia em outras pessoas pra fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Muito, sabe, uma evolução muito grande de alguém que nem iniciativa tinha, né? No começo, eu achava que os amigos deles não iam ser nada relevantes, assim. Eu achava também que o Kenny no máximo ia ser relevante, porque ele é inteligente, ele ajuda. Eu achava que, tipo, essa relação que ele ia ter com os amigos dele e tal, era um negócio só pra, tipo, ele, de certa forma, ele era um garoto normal, sabe? Mas eu gostei de como isso se torna relevante depois, né? Que tem aquela questão, por ele ter se abrido mais e por ele ter se relacionado mais, isso foi importante no coma dele, né? Que ele ficou por 15 anos, e foi o que o Eduardo tinha dito, sabe? Ele ficou meio que estagnado, entre aspas, ali, né? Fisicamente só, mas ele ficou estagnado ali, mas os outros foram vivendo por ele, sabe? Isso fez compensar, de certa forma, esses anos perdidos. Muito interessante, sabe? É um uso desses elementos que eu achava que não ser nada relevantes, mas foi um uso muito relevante tanto pro plot como tematicamente. Isso é muito legal, tanto pra mensagem no final, no episódio final, que eu achei uma mensagem bem, bem emocionante até, sabe? Concluiu bem e tal. Eu ia falar só dessa parte do... que o Pedro, com o Satoru, confiar mais nas pessoas. Eu vejo um problema de que o anime ele é sobre se você se relacionar e se abrir mais, né? Nesse quesito. Só que eu acho meio estranho ele reforçar nessa parte, que é justamente quando o Satoru, ele... no, antes dele voltar novamente, ele foi preso, ele foi pego pelo assassino, e ele foi traído algumas vezes, né? Principalmente pelo chefe do emprego que ele tinha. Então essa questão de que você precisa... confiar mais nas pessoas, mas você tem que ter um olho mais aberto pro mundo, que pra mim eu acho que essa é a mensagem geral, meio que foi esquecida. Essa parte da desconfiança, né? E do foco claro maior que não. Claro que não, tá maluco, foi esquecida, porra. Tipo, ele é traído pelo chefe dele, né? Que ele confia no chefe dele, e depois ele é traído pelo Yashiro, que era o professor dele. Mas esse negócio do chefe, do gerente dele, foi resolvido no próprio episódio 6. Foi quando que a Airi vê o gerente perseguindo ele, né? Tirando fotos dele pra mandar pra polícia. A Airi, ela vai lá, quebra o celular dele. Mas aí depois, no próximo episódio, no incêndio, o gerente vai ajudar ele lá no incêndio, sabe? Tipo, ele então, fala, basicamente, foge pela porta dos escombros. O que ele quer dizer, basicamente, é que a série tem toda essa temática de confiança, mas a confiança do Satoru é traída em dois momentos e isso não é questionado ao longo e continua com essa temática positiva de confiança até o final. Ele é traído, mas o chefe dele se redime, pô, no episódio seguinte. Eu tinha dito isso que foi um problema no caso do professor. Se ele tivesse questionado, poderia ser um salto temático muito maior do que já foi. E, tipo, no próximo caso da Airi, tipo, nunca foi falado que o pai dela não tinha roubado, tá ligado? Ela queria acreditar nele. E o anime conclui no final até aqui, dizer que acredita não é acreditar, é querer acreditar. É querer acreditar em alguém. Eu só vejo essa questão da imagem. O Satoru, ele viu a imagem de alguém traí-lo, e ele não, esse tipo de experiência não foi passada pro segundo revival. Mas isso se conclui no antes do revival, cara. O chefe dele se redime, concluiu. Saca. Não, mas eu digo, mesmo que ele tivesse concluído, eu tô falando de questão de, olha, você me traiu. Tudo bem, ele concluiu, mas, pô, pessoas traem. Tanto que o professor também faz isso. Ele se redime quando ele larga o Satoru lá de cima do prédio. Mas eu digo que o Satoru, ele não tem, ele meio que parece que ele esquece. Essa questão de, ó, pessoas podem me trair. Não, eu não sinto que ele esquece. Ele simplesmente confia porque ele quer acreditar. É, tipo, ele escolheu confiar nos caras. É, ele escolheu. É uma escolha dele. E, inclusive, o conflito que ele tem na conversa com a Airi. Ele resolve esse negócio de confiança na conversa com a Airi duas vezes, né? Quando o chefe ajuda a Airi e quando ele é pego no final lá. Quando ele conversa com a Airi no embaixo da ponte também. Entendi. No final do episódio 6. Ah, entendi. Então. Eu tinha uma impressão de que o fato dele não... porque ele não... Primeiro que ele não se relacionava com ninguém. Não se relacionava assim, não se abria com as pessoas. Depois ele decidiu se abrir, mas ele não passou a desconfiar. E na minha cabeça isso era um problema, mas pelo que vocês estão me dizendo, aparentemente isso já foi resolvido no meio da questão da série. Não, ele resolve, ele escolhe confiar, porque ele escolhe confiar. Ele acredita que acreditar é o melhor... Ah, eu acho que essa relação entre acreditar e confiar é algo bem presente na série, assim. Entendi. E é interessante, né? Porque ele não... Inicialmente ele não compartilha dessa questão do assassino com ninguém, só com o Kenya, né? E aí quando... Só quando os outros dois amigos dele se metem no assunto, né? Quando o gordinho lá para na frente da menina e fala, você tem que acreditar na gente, não sei o quê, que ele consegue resolver um problema dele, né? Então, só quando ele se abre pra todos os amigos dele que os problemas dele são resolvidos de fato. Aí pegando esse fato dessa temática de acreditar e tal, e já partindo pro professor, já partindo pro final em si, no final a gente percebe que o professor mais ou menos sofria um pouco do que o Satoru e a Kaio sofriam, né? Que ele era alguém frio e tal, e... Um comentário engraçado é que esse negócio de a cidade onde só eu não existo serve pra três pessoas, né? Então não é só ele que não existe, né? Pelo menos umas três pessoas ali não existem naquela cidade. A cidade onde só eu e mais dois não existem. É, então, mas essa parada do Yashiro, que ele sofria mais ou menos o mesmo que o Totoro ele sofria. É porque no anime, o Bonkowski pode falar isso melhor, foi cortado muito do background dele, só foi mostrado a parada do Spider's Thread, que é aquela teia de aranha que ele usava pra marcar os seus alvos, né, alguma coisa assim. Não é que ele marcava, ele via a teia nas pessoas. É, mas era algo como... quando que ele matava a pessoa, aquela teia desaparecia. É algo semelhante, sabe? E a parada do hamster lá, que o espectador supõe que ele tá falando do Satoru ali de forma metafórica, né? Mas... Então, peraí. Então, o Yashiro escolhia as vítimas baseado, tipo, na dificuldade de se aproximar delas e matar, é isso? Porque, tipo, a Hinazuki era fechada, a outra menina lá era fechada. A mãe do Satoru era, tipo, ela não era fechada, só que ela era super observadora e tal. Então, ele escolhia a vítima pra ver se alguém pegava ele. Acho que tem toda a questão do paralelo que ele traça do hamster dele, o Spice com o Satoru, que ele pega as vítimas com a intenção de desafiar a morte, sabe? Ah, então ele é isso. Ele tem todo o fascínio pela morte, e o Satoru foi o único que conseguiu passar a morte. É isso, tá certo. Ele escolhe as vítimas baseado na chance delas de escapar dele, né? É, exatamente. Sim. Porque ele, no final das contas, ele queria ser pego, né? Era esse o objetivo dele. Ele queria se apegar a alguém. Não, mas ele queria que a pessoa entendesse ele e, consequentemente, levasse ele à polícia e tudo mais. Sim, ele se apega a isso. E a única pessoa que causou isso pra ele foi o Satoru, né? E causou isso justamente pelo Satoru se abrir. Tem toda essa relação, tipo, de temas do Satoru se abrindo e isso, consequentemente, levar ele a ser pego pelo Yashiro. Tipo, eu acho uma relação entre temas e personagens muito legal. Uma pena que o anime, ele teve que cortar muito do background do Yashiro e aí a coisa não fica tão bem desenvolvida vida quando você vê o final do episódio, o final do anime. Eu lembro de uma parada que o Ash ele fala no carro, na cena da revelação, acho que é um tipo de filosofia de vida que ele fala pro Satoru. Boas e más ações são feitas pra preencher algum vazio da pessoa. Então, exatamente, porque isso se aplica algumas vezes, porque o Satoru, ele meio que tende a fazer algumas ações contraditórias, digamos assim, a leis. Que pelo bem dos outros, né? Por exemplo, ele quase mata a mãe da Hinazuki em algum momento. Sim, pensando pelo bem da Hinazuki. Só fazendo isso por algo. Ele tava puto, né? Não, mas ele é a mesma filosofia. Às vezes você faz algo ruim pra preencher seu vazio. Ou não, preencher pera. A filosofia é que coisas boas e ruins são similares. É isso que tu quis dizer. Sim, exatamente. Pra preencher algo pessoal. No caso, essa é a chave de relacionamento dos dois, assim. Eles não medem esforços pra conseguir um objetivo desde que ele seja alcançado. E seja de benefício pra alguém ou pra eles mesmos, né, no caso. E, tipo, no caso, foi Satoru que preencheu o vazio no coração dele. E ele se apegou muito porque na linha de tempo que o Satoru conseguiu salvar todo mundo, foi só o Satoru que ele conseguiu se apegar, sabe? É, não, mas isso simplesmente tinha a ver porque ele era um cara solitário e, né, ele precisava de alguém que entendesse ele de verdade, né? E o Satoru foi essa pessoa que entendesse ele de verdade. Então o próprio Yashiro se abriu pro Satoru, de certa forma, né? Ele se apegou tanto ao Satoru a ponto de... Ele fala, eu confio em você. Ele se apegou tanto ao Satoru a ponto de confiar nele, que é toda a temática da série de confiança, sabe? Que o Satoru fala pra ele, eu vivi o passado 3 vezes. Daí ele fala, eu acredito em você. Ah, isso não tem no anime. Mas no anime o diálogo final também é bastante interessante, na verdade. Só um detalhezinho que eu acho meio interessante pra comentar. Quando a Hinazuki entra no quarto para ver o Satoru, ela carrega uma criança. O engraçado é que a partir do segundo revival, essa criança ela é a criação de 2 vítimas, né? Ou seja, o Satoru ele criou uma vida a partir de salvar 2, no caso. Sim. É, por isso que ele chora, pelo que eu entendi, né? Por isso que ali, quando que ele toca na mão do bebê, foi ali que ele relembra das memórias, né? Eu gosto muito dessa cena que, tipo, mostra que o Satoru... Tipo, ele não tem nenhum sentimento mal contra os dois, tá ligado? Ele tá legitimamente feliz de vê-la. É algo muito maduro, né, cara? Você vê que aquele personagem cresceu. Tanto que nesse final a mãe fala, ah, você virou um adulto. Sabe, que é basicamente a conclusão daquilo que a gente tinha falado, que ele era uma criança no corpo de adulto, né? E... Que não podia amadurecer, né? Sim. E ali é algo muito maduro, sabe? Assim, o Satoru, antigamente, poderia encarar aquilo como uma espécie de traição. Mas não, ele simplesmente fala, ah, isso foi uma consequência dos meus atos e eu tô feliz com você. você tá viva, sabe? É toda aquela temática que é citada na série de Destino, tipo, ele permitiu que eles vivessem, agora eles mesmos constroem os próprios destinos. Sim. Muito bacana essa cena. Pra falar a verdade, eu gostei muito do episódio 12, assim, mais do que eu achava que eu ia gostar, porque toda a construção dele, todos os fechamentos dele são bastante interessantes, né? Primeiro essa questão do Yashiro. Até ali tu não tinha entendido nada sobre o Yashiro, sabe? O Yashiro era um assassino maluco, né? Com toda a conversa dele, contando com todo o plano do Satoru em pegar o Yashiro, né? Tu entende por que que ele fazia o que ele fazia, né? Que era algo que no episódio 10 eu tinha, tipo, me perguntado bastante, mas no episódio 12 fica bastante claro que ele fazia aquilo pra ser pego, né? Ele matava outras pessoas para ser pego, né? E outra coisa bastante interessante, que é a questão do Satoru gostar da Aire, que não dava pra gente entender isso no anime, no mangá dá, né? No mangá tem alguns relances que meio que força a relação dos dois, esse sentimento por parte do Satoru. É, no anime não dava pra entender, mas no último episódio, com ele voltando à ponte, dá pra tu entender que ele tava buscando a Aire ali, né? Ele tava pô, e agora? Eu vou ter aquele momento de novo, né? É, ele meio que vai lá, tipo, inconscientemente, entre as... No mangá eles estendem um pouco, porque quem destrói a câmera dos paparazzi no hospital é a Aire. Daí tem até um conflito do Satoru se ele deve se apresentar à Aire, sabe? Só que ele tem medo de que isso possa prejudicar ela ainda. Daí ele meio que desiste e encontra ela, por coincidência, no último episódio, depois que ele confronta o Yashiro e tá resolvido. É, que aquela cena na ponte espelha com o que aconteceu no final do episódio 6, né? Que eles conversaram ali sobre aquela questão da confiança e tal. É uma cena bem, bem, bem emocionante também, muitas pessoas se emocionaram. Ele confia que ela vai aparecer ali, né? Eu sempre acreditei, ele fala. Muito bom, né? Um negócio que não dá pra gente saber é esse negócio dela querer ser fotógrafa, né? Não sei se chegou a ser citado no anime, se foi, eu acho que foi muito rápido. Mas essa cena, apesar da gente não entender por que a Aire tá batendo foto no anime, né? No mangá eu sei que dá pra entender. Mas ainda assim é bastante interessante, né? A questão dele usar também a... fazer aquele sinal com os dedos e aí seguir a borboleta, que a borboleta tem um pouco... Além de ser esse negócio do efeito borboleta, né? Tem a ver com o destino, né? Porque o efeito borboleta em si... tem a ver com o destino. A transformação da lagarta em borboleta, né? Então tem a ver com crescimento, também tem a ver com reencarnação. A própria coisa óbvia da cor azul contrapondo vermelho. Sim. E daí também, nesse caso, né, tem a questão do destino, né? Do efeito borboleta. É, eu acho que o principal é o destino, né? Porque ele tava lá naquele momento, a borboleta, sim. Aí a borboleta cruza a Aire e ele foca na Aire, assim. É a borboleta do revival, só que ele não precisa de um revival naquele momento. Tá bem relacionado a essa questão do arrependimento dele, dele. Sim, é porque ele voltava no tempo porque por se arrepender de não ter ajudado a Hinazuki, né? E naquele momento ele não precisa mais. Ele não precisa mais do revival. A borboleta apareceu ali por uma questão do destino, né? De realmente coincidência. Naquele caso, realmente tratado como coincidência, porque ele tinha virado pra trás e ia dar as costas e ir embora. Só que também mostra que ele tá bem quanto ao caminho que ele tomou. Que ele não precisa mais voltar, que ele não tem mais arrependimentos. Que o sonho dele de mangaká voltou ali. Eu achei isso bem legal também. Voltou a ser mangaká. Bem, bem legal. É um fechamento pelo tempo que eles tiveram, acho que foi um ótimo fechamento. E é totalmente autoral do diretor, né, essa borboleta. Nem tem no mangá, ele nem faz o sinal com a mão no mangá. Tipo, é muito... Oh, tem uma pessoa correndo na minha direção. Ops, é a Aire. Não sei se é o último quadro, mas eu tenho a impressão que o Satoru... Ele tira o óculos, né, e coloca na mão. Eu tenho a impressão que ele vai chorar de novo, novamente. Porque ele chora quando ele vê a consequência dos atos. E aí eu tenho a impressão que ele vai chorar porque agora eu posso viver a minha vida, né? Eu posso deixar... Posso fazer meu próprio caminho, sem precisar voltar atrás disso novamente. É curioso, né? Porque a Aire é meio esquecida no segundo revival. Isso é um problema. Só que esse fechamento, ele consegue ser tão bom que tu entende que o Satoru sentia falta daquilo, né? Tu entende que ele queria estar ali naquele momento e com a Aire, né? Você entende que ele não faz as coisas mais por ser funcional. Ele faz as coisas porque ele necessita, porque ele quer, porque ele sente prazer por isso, sabe? E outra coisa muito boa desse final, que amarra pra mim toda a temática da série do início ao fim, é ele pegando o conto dele, a redação dele, sobre como ele se sentia. Lembra que ele lê a redação da Hinazuki? E aí ele pergunta, não, o que que eu tinha escrito mesmo, né? Isso no episódio 2. E aí no final ele lendo a redação dele, e a redação dele tinha a ver com ele não conseguir confiar nos amigos dele, ele não ter determinação, ele não ter iniciativa, né? E tudo isso voltar ali naquele momento, ele pensa, porra, olha o que eu consegui, olha quem eu sou agora. Olha como esse Satoru de 18 anos atrás cresceu, né? E chega até a ser meio meta, né? Porque ele fala de um super-herói, e aí ele meio que virou um super-herói. Ele fala de ter sido inspirado por um cara vestido de Super Sentai, né? Pelo último episódio do anime preferido dele. E aí ali ele já tá fazendo anime, né? Então, ele está inspirando outras pessoas. Ele virou alguém inspirado por causa daquela inspiração que ele viu no anime dele. Muito, muito legal esse final. Eu realmente fiquei surpreso como o anime, apesar de não ter construído isso ser um problema, tanto com o Yashiro, quanto com a Airi, quanto até com algumas outras coisas, o final conseguiu fechar de qualquer forma. Conseguiu te fazer entender algumas coisas que ficaram fracas por causa dessa pressa, dessa falta de compreensão. Só que o final foi tão bom que ele te fez entender. Ok, entendi. Perfeito, velho. Pra mim, o último episódio está idem a qualidade do primeiro. Primeiro e último episódio são os melhores episódios da série, cara. Sim, é os dois maiores pontos da curva, assim. É, eu concordo. Eu vi vocês, tá tipo... Tá horrível. Que é isso? O que tá acontecendo, mano? Que ai, meu pai do céu. Cara. Mas eu não vou pagar pra baixo. O Igor fez tipo assim. Eu não tô rindo.